Já a seguir, o Vida em Série ajuda-me a fazer um episódio a partir da Comic Con. Olá a todos, bem-vindos à Comic Con, bem-vindos a esta emissão especial, pode-se dizer, de dois podcasts, do Já a Seguir, que eu, Manuel Reis, estou a lançar, e do Vida em Série, do Vítor Rodrigues. O Vítor, infelizmente, não pôde vir à Comic Con, mas tinha falado com ele antes. Ah, vamos fazer assim uma coisa gira, vamos cruzar os dois podcasts, fazer um diário, uma espécie de diário sobre... de cada dia, não é? Pronto, acho que é o conceito de diário. Eu estou aqui na tenda Kids, num espaço completamente renovado este ano para a Comic Con. Se cá vieram no ano passado, é uma experiência completamente nova. Aqui a tenda Kids tem tem uma loja Lego, as lojas Lego são sempre fixe, e tem aqui o stand da Lego, fica logo à esquerda, é uma redoma, é fácil de identificar, e tem aqui imensas construções. Tem, por exemplo, estou aqui a ver o set de Friends, que é lindíssimo, e eu quero comprar isto e gastar muito dinheiro nisto. E os clássicos Millennium Falcon, também tem os novos sets de Stranger Things, e uma pessoa que é responsável por montar esta tralha toda aqui, esta tralha fixe da Lego, que eu não me importava que me patrocinasse eventualmente. Vocês são fixes e acompanham-me desde que eu sou puto. É o João Cruz. Grande João, olá, como estás? Olá, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, como é que foi este primeiro dia? Diz-me. Olha, correu bem. Hoje calmo, eu só cheguei aqui às 4, tive um dia de treta, mas acho que foi um dia relativamente calmo. Não sei se partilhas dessa opinião. Sim, já desde que a Comic Con tem os 4 dias, que a quinta-feira é sempre o dia mais calmo. Mas correu bastante bem, tivemos muita adesão no stand, tivemos muita gente. Bastantes vendas? Nós não vendemos. Ok. Só expões e vês o que é que as pessoas constroem. Há um vendedor aqui, mas é particular. Ah, ok. A Lego não vende diretamente a público. Muito obrigado pelo disclaimer. Pronto. Pode insistir no disclaimer para efeito cómico, ou podemos continuar? Mas posso continuar. Nós não vendemos diretamente a público. A Lego não vende diretamente a público, mas há pessoas que compram diretamente e depois revendem a público, que é o caso daquele senhor que ali está. Eu estava a ver, aliás, estava aqui, estava com enorme vontade de comprar... Obviamente a Millennium Falcon, custa 800€, não tenho dinheiro para isso, lamento, é a vida. Mas... eu infelizmente tive de montar... Infelizmente? O que é que eu te disse no ano passado? Curiosamente é uma tragédia. O que é que eu te disse no ano passado? O que é que eu te disse no ano passado? Chama-me! Quando precisares de ajuda para montar Millennium Falcon, chama-me! É um trabalho difícil. Ele demora para aí umas 20€ a montar, pelo menos. Eu demorei, Millennium Falcon, demorei 29. 29? 29 horas de trabalho só. Ok, não está mal, não está mal. O castelo de Hogwarts foram 21 para aí. Eu estava a babar-me, era para o set de Friends do Central Park. Sim. Que eventualmente vai Lego ter de ir. Sim, Lego Ideas, que é uma gama Lego que eu pessoalmente adoro, que já pôs cá fora o carro do Regresso ao Futuro, por exemplo. Exatamente. Que um dia também hei de comprar, mas agora só no eBay, porque pronto, já foi, acabou. Mas tens também os Lego Ideas tendem a ter uma vida relativamente curta. Pois, é tudo feito com peças que já estão na fábrica, não é? E com cores que já existem. Também há um novo set do Stranger Things. Há ali um navio dentro de uma garrafa. Tinha muito mais piada se fosse mesmo uma garrafa de vidro e tivesses de montar o Lego do navio dentro da garrafa de vidro. Boa sorte com isso. Demoravas mais do que na Millennium Falcon. Já às vezes é difícil encaixar algumas coisas. Não, mas é dos sets mais giros que eu montei. Foi esse, o Ship in a Bottle. Vamos deixar-nos de publicidade desavergonhada à Lego. Como é que tem sido trabalhar com a Lego? Espetacular. Estás há quantos anos com eles, já? A empresa, ou por outra, a Paula, uhum, que é responsável pela comunicação da Lego em Portugal, trabalha, faz a comunicação da Lego há 12 anos. Eu trabalho com a Paula há sensivelmente 4. Ok. Portanto, sim, há 4 anos que eu... E ela deixa as tarefas mundanas como montar sets para ti. Sim, porque nós, quer queiramos, quer não, nós temos um horário de trabalho. E nesse horário de trabalho nós temos de fazer coisas normais num trabalho de escritório. Portanto, é preciso chegar à noite. Depois de deitar as crianças, etc., é que eu me dedico. É assim... É trabalho, mas é diversão também. É, às vezes óbvio que já se torna-se cansativo, mas dá-me um gozo gigante montar estas coisas, sets de Harry Potter, Star Wars, pronto, sendo geek também. Já viste a Casa dos Flintstones? Vai ver a Casa dos Flintstones. Ah, eu vou passar por lá à saída. Pronto, olha, não tomo mais tempo. Vai continuar a fazer trabalho, porque já deu para perceber que a Comic Con este ano está num... Estou a gravar isto às 7 e... Às 7 não, às 8 e... Às 8 e pouco, já são 8 e quê, para aí? 9 horas, aliás. Estou a gravar isto às 9. A Comic Con está num regime semi-aberto. Pode chamar, obrigado, João. Força. A Comic Con está num regime semi-aberto. Sim, a Casa dos Flintstones é muito fixe. Muito, muito, muito fixe. Está num regime semi-aberto, e eu explico porquê. Porque este ano supostamente foi estendido até às 10, as bancas estão abertas até às 10, há também o Fox Comedy Club a acontecer no The One Theatre, que é um palco relativamente grande, mas que tem espetáculos de comédia. Já está a decorrer o Comedy Club, mas há muitas ativações aqui de canais que já estão fechadas. Estão a ouvir alguma barulheira? É de uma sessão Dungeons and Dragons que está a ser improvisada no palco Spotlight, onde fiz a apresentação, um painel de Game of Thrones, já vou falar disso. A única ativação que eu vejo aberta é a do LA's Finest, a nova série do AXN com a Jessica Alba e com a Gabrielle Union. Mas há muitas ativações fixe aqui ao longo do dia. Por exemplo, Netflix, pela primeira vez, é o primeiro ano que estão na Comic Con e trouxeram um carro de gelados. Sim, malta, há gelados de baunilha à borla, mas é baunilha com carvão, ou seja, é baunilha escura, é um gelado do outro lado, do Upside Down, e isso é giro. Pole dancing, dança no varão, é um desporto legítimo, ou pelo menos estão a tentar alterar a imagem para isso, mas também não está aberto. Outra ativação que está aberta a esta hora é a ativação dos Anjos de Charlie, uma ativação da NOS. Anjos de Charlie, o novo filme do Exterminador Implacável, com a Linda Hamilton a regressar ao papel que lhe mudou a carreira, o papel de Sarah Connor. Há um outro painel muito, muito fixe, onde eu já participei, onde já ganhei um póster, que é o Whack-A-Mole, temos de matar monstros. É uma banca, aliás, do Zombieland. E há outro para promover o Ad Astra, que estreia já para a semana, um novo filme com Brad Pitt. E estas são as ativações que estão abertas. Não há muitas ativações abertas, porque no ano passado fechavam às 8, este ano fecham às 10, aparentemente. E lá está, eu estou aqui a gravar sozinho, no meio da feira. A feira tem uma disposição completamente nova. Como disse no início, quem chega cá pela primeira vez este ano não vai reconhecer o que foi feito. Os auditórios estão todos do lado direito, quando entramos na feira. E o mercado e as lojas e outras ativações mais pequenas estão do lado esquerdo. À porta há uma estátua, que eu ainda não vi por acaso, mas vou tentar ver. Há uma estátua de homenagem a Stan Lee. Aliás, o pórtico em si é uma homenagem ao Stan Lee, com uma imaginação de Nova Iorque que inclui a Torre dos Vingadores, ou a Torre Stark, dependendo da parte da saga onde estiverem. Pronto, se vos estraguei, se vos fiz spoiler, pois, lamento. Lamento muito. Mas pronto, deixa-me lá ver se consigo espreitar a estátua. Estou a gravar isto sozinho hoje, amanhã já conto ter convidados. Não, afinal, não há estátua. Pelo menos não vejo aqui nenhuma estátua. Bem, o que é que há mais? Há dinossauros. A NOS Studios, que é a NOS, é a patrocinadora principal da Comic Con de Portugal. A NOS decidiu pôr alguns dinossauros pelo recinto. Estão aqui alguns, vai transmitir o novo filme do Parque Jurássico nos próximos dias. É isto, o primeiro dia foi muito, muito quente. Eu cheguei tarde, cheguei às 4 da tarde e estava muito calor. Eu só via o recinto verde, aberto, e as pessoas sentadas à sombra. Algumas ativações que ainda estão abertas aqui também deste lado. Eu neste momento já estou do outro lado da feira. E não sei, sente-se que podia estar aqui gente. Sente-se que... Não sei, olha, uma ativação que provocou algum incómodo, mas que joga com som, que é uma coisa rara de se ver, é a ativação do Cigala Banzai, em que as pessoas vão para dentro de uma cabine de telefone e gritam. É isto. E gritam para ganhar uma mochila. Essencialmente é isto. São ativações que brincam com som. Pronto, é... Cada um faz o que acha que funciona, certo? Certo. Mas isto está completamente vazio. São 9 da noite, isto fecha, supostamente fecha às 10, e está profundamente, completamente, totalmente vazio. Estou a passar pelo Cinema City, malta do Cinema City, que parece que têm uma versão deles da Roda da Sorte. Eu estou farto de Rodas da Sorte depois desta semana. Estão-me a sugerir para jogar, eu vou jogar. Sabes que estou a gravar um podcast, portanto... Okay, e qual é o podcast? Já a seguir, ou A Vida em Série? A Vida, sim, Vida em Série. Okay. Sim, pronto. Posso jogar? Eu acho que já saquei a vossa aplicação do ano passado. É? Sim, portanto... Não sei se já paguei, mas... Okay. Mas pronto. Mas acho que já descarreguei no ano passado. Okay. Se gostei, não sei. O que é que estão a fazer aqui? Já agora, muito não bem. Sei se... A dinâmica, a ativação consiste no seguinte. Aqui na Roda da Sorte sai sempre um prémio. Para jogar basta que descarreguem a nossa aplicação. A app pode ser encontrada na App Store como Cinema City Portugal. E ganham um chapéu, um biberão do Cinema City, um porta-chaves, descontos para bilhetes de cinema. Depois aqui temos a demonstração do nosso espaço VIP. O serviço VIP que é... exclusivo no que toca a cinema. Acho que nunca fui ao vosso serviço VIP, acho que só fui ao serviço VIP do Alcorte Inglês. Muito bem. Mas antes três. Ah, nosso... não, eu já me sentei nestas cadeiras no. Pá, alguns no Campo Pequeno. Força. Assim. Posso? Força. Ok. Eu estou-me a sentar. Ah, peraí, fluto de espumante, é esta hora. Esta hora sim. Não, ele está mesmo a oferecer espumante, não é. Eles têm mesmo espumante e vigor. Tem espumante, tem um frigorífico carregado de garrafas de espumante e um pacotinho de vigor que, sim, tem estado a oferecer aqui na Comic Con. Como é que tem corrido? Como é que correu o primeiro dia para vocês? Já comentei ali com outro expositor que me parecia calmo. Foi um bocado calmo, por ser quinta-feira. A nossa expectativa é que... Isto é mesmo espumante? É mesmo espumante. E as poltronas? São reclináveis. Os comandos estão aí do lado esquerdo. Já reparei. Sim. Não sei se... Ah, pois, estava para a frente. Ok. Há de funcionar. Está a funcionar. Já está a funcionar. Isso é depois para eles? Sim. Já está. Eles estão-me a querer forçar a ficar aqui a dormir na que poltrona. É a demonstração do nosso espaço aqui. Ah, sim. Onde temos bebida à descrição, pipocas à descrição, comida à descrição. Isto podia inclinar mais. Isto podia inclinar mais. Pronto, não... Sim, a nível de expectativa é que amanhã... continuem a passar pelo stand Cinema City, que conheçam o nosso serviço, e que venham mais gente. Sim. Pronto, Cinema City que conseguiu passar os filmes da Universal, ainda não consegui perceber muito bem que barbicacho é que há com a da nós com a Universal. Mas, hey! Sim. E o Good Kids. Sim, o Tudo Muitos Meninos, sim, o Good Boys. Também da Downton Abbey. Que é da Universal também. Sim, que aquilo está um bocadinho complicado do lado da Universal. Bem, eu vou levar o flute e um desconto. Champanhe. Ah, obrigado. Eles fazem tudo para ficarem bem vistos. No áudio, sim, é verdade. É verdade, não é só para mim. Bem, obrigado. Eu vou usar. Ah, é até ao fim do ano. Ótimo. Eu hei de usar este vale. Não é a única, lá está, acho que é só a única cadeia de cinemas aqui representada para além da nós. Sim, acho que sim, ainda não me lembro de ter visto aí mais nenhuma. Felicidades, eu vou ter de gravar isto, já se acabou o momento de publicidade gratuita. Obrigado. Opa, força. Ah, pá. Mas olhem, cosplay. Há muito cosplay fixe. Tenho aqui a Hera à minha frente, uma Hera muito bem disfarçada. Hera, a irmã do Thor. Tenho aqui Rui Leal, fotógrafo maior deste país. E Rui, então, como é que estás? Isto está vazio. Então é esta hora? Isto fecha às 10, não fecha às 8. Mas é esta hora, o que é que estavas à espera? Olha, o que é que achaste do primeiro dia? Coisas boas. Eu acho que foi bom, Quer champanhe? Não, obrigado. Acho que este layout é mais engraçado que o ano passado. Ou seja, dá a possibilidade de que as pessoas estejam aqui mais à vontade com os fatos e que possam desfrutar um bocadinho mais do ambiente. E tendo a parte das lojas com a parte das apresentações nos palcos, acho que cada um pode depois escolher aquilo que lhe interessa mais, pá, sem ter que ser obrigado a ter que andar no meio da confusão das pessoas. Eu acho que a minha crítica é, continua a ser difícil fazer todo o espaço num dia, conseguir percorrer todo o espaço num dia. Mas, quer dizer, isto também não é para se ver num dia, acho que quem vem, especialmente quem traz queres vir falar aqui? Como é que correu o primeiro dia, Paulo? Paulo? Ainda não terminou. Pois, ainda não. Paulo Rocha Cardoso a passar por nós. Acho que tem um bocadinho para toda a gente. E isto para se ver só num dia, acho que não perde a piada também, não é? Ou seja, tu vires aqui fazer uma estafeta de uma ponta à outra, porque pá, talvez nos palcos ali seja mais complicado, porque às vezes as filas podem ser grandes agora no fim de semana, mas acho que está bastante agradável. Daquilo que viste, a tua ativação preferida? Até porque também tens o lado de fotógrafo, portanto também tens esse lado. Posso dizer que talvez a coisa tenha dado boas fotos até. Epá, não digo boas fotos, mas eu tive com o Joe Reitman, sim. Com o Reitman, quando foi na apresentação da imprensa e voltei lá, que é, existe aqui uma tenda com chocolate que eles imprimem a tua cara. Sim, a tenda da Fox. Epá, é brutal. Acho que foi a oitava temporada Walking Dead. Terminou com os personagens todos, com as cabeças deles empaladas num pau, como se fosse aquele cenário de Game of Thrones. Epá, acho que é brutal. Acho que as pessoas deviam lá ir passar. E as pessoas vêm aqui, têm a sua cara digitalizada em 3D e depois impressa em 3D num chocolate que... Branco, negro. E depois leva uns sprinkles. Um sprinklezinho, um dourado, que é para aguentar realçar um bocadinho. E para o realçar calor. Também as mas escuras. Mas é brutal, pá. Pois tem uma embalagem também muito interessante, muito engraçada. Pá, acho que para mim foi talvez dos tantos. Está muito bem conseguido. E depois o resto, pá, tens de um bocadinho. Os lados são bons. Os lados são bons. Tens de experimentar mas os lados. Não fui aos lados. Tens de experimentar os lados. São bons. Tu és mais curioso que eu, pá, e então eu fui logo ao chocolate. Mas foste. Não, mas já me falaram muito bem disso. Eu já peguei alguns e está giro. Exceto quando derrete. Pronto. Mas de resto, acho que está muito mais agradável para quem vende, para quem vem comprar, porque tem acesso melhor às lojas do que aquela atrofia do ano passado, as coisas todas encaixadas. Ainda bem que falas disso, porque uma crítica que eu recebi foi de que o Geek Market, que vai ficar muito cheio no sábado e vai ser difícil o trânsito. Talvez não. Vamos ter esperança, não é? Tu repara que tens tanta coisa aqui envolvente e agora que está aqui pouca gente, dá para perceber, não é? Tu tens tanta coisa envolvente fora do Geek Market que as pessoas vão se repartir, porque algumas coisas que estão no Geek Market também estão aqui fora com outras empresas, sabes? Os mesmos produtos, não digo, mas t-shirts, sei lá, os bonecos, tudo, os pins, as coisas mais baratas, da mais barata à mais cara. E que depois ali dentro, talvez, quem seja, saia talvez um bocadinho mais prejudicado. A malta dos desenhos, sabes, das pinturas. Sim, do arte sala, sim. Mas o que eu vejo, em relação ao ano passado, que a malta tinha sítios em que nem conseguias ver o artista porque estavam nos cantos, escondidos. Sim. Não é? Agora está num open space um bocadinho maior em que podes... É corrido, com mas consegues ter uma ideia... É pequeno, acho que é pequeno não para eles. Não está com aquele zig-zag. Haveria espaço aqui talvez para abrir mais. Haveria espaço talvez para abrir ali um bocadinho mais numa próxima tenda. E que talvez, pá, não sei, se calhar também foi os artistas que tiveram. Olha, vai continuar o passeio. Eu vou aqui fazer até outras amanhã. Coisas. Obrigado. Tá? Até já. Bem, e aqui falei com o Rui ao pé de uma tenda da FNAC. Miguel, tens um bocadinho? Deixa-me só despedir aqui. Ok, da minha força, colega, força, tá? Eu vou introduzindo. Aqui a tenda da FNAC está bastante. É a primeira vez que estou a entrar aqui, por acaso. Está bastante interessante. Tem aqui sobretudo merchandise, que é, pronto, merchandise de séries, merchandise de filmes, merchandise que a FNAC costuma ter nas suas lojas. Parece que há aqui um espaço também para jogos de tabuleiro, em que há pessoas a jogar a esta hora. Lembro, são 9h20, quando estou a gravar isto. E há aqui umas t-shirts de um Mr. Miguel Show, acho que é da malta da FNAC que grava isto, que faz isto, aliás. Mas o que é que há aqui? Há uma coisa gira aqui no stand da FNAC, que é completamente nova, e que vai seduzir alguns dos fãs mais loucos que existem por aqui, que são pops exclusivos da FNAC, que é algo absolutamente formidável, que eu estou a tentar identificar quais é que são. Ah, estão aqui. Só identifico um pop de Naruto. Desculpa, olá. Quais é que são os pops exclusivos que têm? É o do Itachi só. Ok, pronto. É só o pop de Itachi de Naruto, que se vê em Naruto. Eu não vejo, não sei quem é este tipo. Eu não sei quem é. Mas é exclusivo da Comic Con. Este ano a Comic Con tem pops exclusivos. E isso valoriza, ajuda a valorizar o evento. Não sei, há muita coisa para ver. Continua a existir mesmo muita coisa para ver. Amanhã os artistas que cá tiveram hoje, os atores que cá estiveram hoje, vão estar cá amanhã, por isso ainda podem vir cá amanhã, ainda os podem encontrar amanhã, o Todd Sestwick e as atrizes de La Casa de Papel, uma série que eu ainda não vi e não me envergonho de o dizer. Sim, temos aqui a zona de vendas, também interessante. Há uma estátua, um boneco em tamanho, vamos dizer, real, do Son Goku, Super Saiyan Mode. Acho eu que é Super Saiyan, não sei. Está com o cabelo azul, provavelmente estou-me a enganar na referência. Já foi há muitos anos que eu vi Dragon Ball. E há outro palco aqui ao fundo, perto do castelo de Disenchantment. Que é o palco, o Music Stage da Rádio Comercial. Eles gostam eles estão aqui, acho que têm pelo menos, parece-me que têm um contentor a servir de estúdio para gravações ao vivo. Está a decorrer uma gravação, aliás, não sei se é uma gravação ao vivo, mas está a haver um evento no palco, no Music Stage da Rádio Comercial. É isto, é o que eu vos posso dizer. Assim, em 20 minutos corri o recinto de uma ponta à outra, ainda falámos com algumas pessoas. Amanhã espero ter alguns certos de entrevistas, falar com mais algumas pessoas. Lá está, é o primeiro dia, para mim foi caótico por outros motivos, mas sabem que mais? São 9h30 da noite e eu estou um bocadinho a lixar e vou ver se consigo ir ao insuflável esta hora e acabar isto no insuflável. Olá! Olá. É possível ir ao insuflável esta hora? Só... Fantástico! Só falar ali. Ok. Ah, deixei, sim. Obrigado. Tens de ir ali. Tenho de ir ali. Ok, obrigado. Bem, estamos a forçar a fazer um registro. Basicamente, isto é um castelo insuflável. Este som que estão a ouvir é do Cine Nós, que está aqui ao lado, com uma maratona de filmes da Marvel. Neste momento estão a dar o Avengers, o primeiro, e há algumas pessoas sentadas nas preguiçadeiras. Olá, tenho de fazer uma inscrição, não é? Sim. Ok, o que é que é preciso? Que dados pessoais é que querem de mim? Nome e idade, Manuel Reis, 28 anos. Não sei o que é que querem mais de mim. Eu estou a gravar, portanto, isto vai sair daqui a pouco. Na neta, a ideia é acabar isto ali dentro, portanto, a saltar. Ok. Vou precisar dos sapatos. Ok. Dos fones. Ah, ok. Quer ir de óculos? Posso ir de óculos. E também aqui do Beto. O passo, ok, sim. E não tem nada nos bolsos que possa furar? Chaves, tenho chaves, sim. É um insuflável, bem, convém não. Convém. Tem corrido bem isto hoje? Tem, muita gente. Muita gente? É muitos adultos? Sim, alguns. Muitos pais. Ok. por isso. Que acompanham os filhos e dizem que se lixe. Mas mesmo assim há adultos que vêm. Até porque Disenchantment não é propriamente uma série de desenhos animados para crianças, não é? Não é, é verdade. Estou... É a base também dos Simpsons. Sim, sim, é do criador, do Matt Groening. Eu estou ansioso para a segunda temporada, por acaso. Dia 20 de setembro. Eu sei, estou a contar os dias. É... Para mim é a melhor série de animação da atualidade. A sério? Sem dúvida, sim. Sim, é de um dos meus criadores preferidos. É mais adulta do que Futurama. E... É absolutamente formidável, está muito, muito fixe. Bem, isto vai ser o primeiro podcast, não sei, estou a especular, vai ser o primeiro podcast gravado num insuflável. Vou gravar, vou guardar isto aqui. Ok. Sim, falta isto. Ok. Eu vou tirar os óculos, é melhor. Também acho. Ok. E acho que os gelados também têm corrido muito bem, do outro lado. Os gelados? Sim, da Netflix. Ok, a rapariga não sabe, vou-me esconder definindo. A Netflix está a oferecer gelados. Mentira. Não, de baunilha, Stranger Things. Ali ao fundo. Netflix. Sim, Stranger Things. Ah, ok, ok. Ah, ok, pronto, ela já sabia. Ok, pronto. Sabia que estava a virar um bocadinho de Stranger Things, sabia que estava a dar gelados. É. É o número 2. Número 2, ok. Quando ouvirem isto, já não sou o número 2, porque pronto, a coisa já acabou. Tem que passar por isso? Tem. Ok. Pronto, podem entrar. Ok, vamos lá. Um podcast num insuflável. Vamos ver como é que isto corre. Ok, isto é fixe. Sim, isto tem piada. Yep, ok. Isto é meramente, é um exemplo meramente visual. É completamente estúpido. Mas... é tão divertido! Isto é tão divertido! Se isto for um sítio para acabar a noite, eu vou acabar a noite num insuflável. A saltar num insuflável. Ok. Não, tenho de. Tenho de sair. Ok. Ei. Hã? Não! Tchau! Minutos mais intensos. Uma pausa no insuflável. Vou acabar isto no insuflável. Vamos uma pausa no insuflável. Até faltou ar. Para vos falar de como correu o painel. Fiz um painel pela primeira vez na Comic Con. Diverti-me imenso a fazê-lo. Foi com a Safa Dib e o Luís Corte Real. Luís Corte Real, força. Luís Corte Real é... fundador e editor da Saída de Emergência, Safa já foi editor da Saída de Emergência, ambos responsáveis pela vinda de George R. R. Martin a Portugal e para a editora, e foi uma discussão muito interessante. Eu gravei a conversa, portanto talvez apareçam uns clipes, talvez apareça a conversa completa, eu não sei, tenho de ver como é que ficou o áudio, mas foi uma experiência muito fixe, gostei muito e por mim estou muito disponível para repetir. Eu vou acabar o episódio de hoje. Venham à Comic Con, os 3 dias vão ser fixe. Ainda há muita coisa para ver, os grandes convidados estão no fim de semana. E eu vou terminar este episódio a saltar num insuflável. Ok, vamos lá. Nova tentativa!